e atendendo ao Dia Mundial da Saúde, que vem evocar e bem a universalidade de cuidados, a necessidade que as pessoas têm de atitudes preventivas muito, muito fortes, queremos assinalar que nós neste momento, em consonância com o ACES, estamos a trabalhar muito, muito vários eixos que para nós são importantes. Um deles é a vacinação, e vou falar primeiro na vacinação porque está muito na ordem do dia, a vacina com os problemas que surgiram com o sarampo, tentarmos que a população do nosso concelho esteja toda vacinada e como fonte de grande benefício para a prevenção, para atitudes preventivas em relação às doenças. Além disso, temos um outro eixo muito importante, que é a diabetes, a hipertensão, e muito importante também a obesidade, que é realmente um dos fatores que mais nos têm preocupado. Portanto, os nossos médicos de família vão trabalhar muito nestas áreas, com consultas programadas em todos estes sentidos, e vamos ativar uma coisa que neste último ano, com os incêndios, se perdeu um bocadinho, que é os rastreios, tanto o rastreio do cancro da mama, como o rastreio do cancro do cólculo do útero e o rastreio do carcinoma do intestino, que são cancros hoje em dia muito, muito evitáveis, que pensamos que se as coisas estiverem a funcionar a 100%, são doenças que vão ser erradicadas, como foram erradicadas as doenças infecto-contagiosas. Portanto, é uma questão de podermos untar bem a nossa máquina e termos isso a trabalhar. Portanto, são estas atitudes preventivas das nossas equipes de saúde que nós, neste momento, privilegiamos muito.